toda vez. Se alguém disser não é possível, não dê voz pro inimigo, vem pra guerra. Faz sua vez. Da tempestade se levanta, mas quem busca sempre alcança. Eu vou te falar. Vai guerrear. E assim eu vou. É Deus que toma conta da minha vida. Vencer independente da torcida. Eu sou mulher suficiente pra essa lida. Sou Nicole, uma mina decidida. Tamo junto, sou destino. Vai pra cima. Vai pra cima. Não chora não, os problemas já conheço. Agora eu quero solução. Tem preguiça não, porque pra nós é missão. Chove, chuva, lava a alma dos irmãos. Solta o som, firmão. Deixa tocado a vida e se pá. Só meus próprios parceiros vai escutar. Mas quem não reagir vai rastejar. Cê sabe né que cobra jamais vai voar. Quero passar pro irmão alguma motivação pra ele escutar no radinho quando tiver no busão. Chega no campo, firmão, segurar o rojão. Aguenta ficar mais um dia sem enforcar o patrão. Enquanto minha mãe se distrai com a Janete Clare, vou pro quarto terminar de ler o livro do Ferrez. Preparado pro que der e vier, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Molha a alma e as roupas estendidas no varal. É assim, na vida cada um tem seu momento. É curtir, viver intensamente é o que penso. Dividir o espaço, compartilhar o ar. No aperto de mão, hora de confraternizar. E almejar sempre mais, de cabeça erguida. As palmas e a colheita do que plantamos nessa vida. Com rap nós tá, com rap nós corre. No rádio só tocando, subindo no Ibope. Deixa ele falar que é o pá, que é assim. Que até papagaio fala, é bonitinho, faz nós rir. Muitos não aprendem, mas viver é uma lição. Cada um faz a sua, no giro do mundão. Espaço tem pra todos e pra nós também. Tamo junto com a rapa e vamos além. Toda vez.